você me diga a forma mais bonita de dizer eu te amo. Eu te amo demais. Eu te amo demais. É pena que você não acredita. Quero que você me diga a forma mais bonita de dizer eu te amo. Eu te amo demais. Eu te amo demais. É pena que você não acredita. Se um homem pode mudar, não sou mais um menino. Não sou mais um. Já sei me apaixonar. Apaixonado.